perdoa. Confesso que errei. Confesso que pequei, mas eu voltei. Deixa eu ficar outra vez. Pai, me ajuda a levantar do chão. Preciso outra vez da tua unção. Eu me arrependo da dor que te causei quando peguei a minha herança e te deixei. Sou digno de ser chamado de filho. Eu reconheço, Senhor. Mas estou aqui. Preciso do teu amor. Aqui está o meu coração. É tudo que eu tenho. E as feridas que eu trago em mim, eu sei que só tu podes curar. Porque aqui é o meu lugar, e dessa vez vai ser pra ficar. Porque aqui é o meu lugar, e dessa vez vai ser pra ficar. Filho, eu te amo. Eu sempre estive aqui pra te esperar. Pode entrar e ficar. Hoje eu estendo a mão pra te ajudar. Eu quero te abraçar e te curar. Eu sou o mesmo Pai, amigo e fiel. Calce as sandálias e receba o meu anel. Você estava morto, mas reviveu. Perdido, mas foi encontrado. Nunca deixou de ser o meu filho amado. Hoje eu te peço teu coração. É tudo que você tem pra dar, e as feridas que trazes, eu sei que só eu posso curar. Porque aqui é o teu lugar, e dessa vez vai ser pra ficar. Aqui é o teu lugar, e dessa vez vai ser pra ficar. Hoje eu te peço teu amor. dessa vez vai ser pra ficar. Porque aqui é o meu lugar, e dessa vez vai ser pra ficar. Filho, se você está longe, com seu coração ferido, ouça a voz do Pai. Filho, eu te amo. Volta para mim.